O que seria de mim se não fosse o rap? Se não fosse o rap, o que seria de nós? Se não fosse o rap, o que seria de mim? O que seria de nós? Se não fosse o rap, o que seria de mim? Se não fosse o rap, se não fosse o rap, o que seria de nós? Se não fosse o rap, o que seria de mim? O que seria de nós? Se não fosse o rap, se não fosse o rap, eu nem estaria aqui. Talvez nem estivesse vivo, não seria MC. Você não ia me ouvir, muito menos me ver. No meio da multidão, sem nada a perder. Mas dei a volta por cima e vi você lá de cima, me ouvindo e me vendo e pagando pau pra minha rima. Na hora eu me lembrei que já fiquei nessa jeta, engraxando seu sapato e te pedindo gocheta. Que você me tratava cheio de preconceito, todo indiferente, sem o menor respeito. Enquanto deixava seu sapato lustrado, ficava cabisbaixo, revoltado e frustrado, tocando samba no pano por um misero trocado. Imaginando eu rimando no show de rap lotado. Se passaram alguns anos e não sou mais moleque, o que seria de mim se não fosse o rap? O que seria de mim se não fosse o rap? Se não fosse o rap, o que seria de nós? Se não fosse o rap, o que seria de mim? O que seria de nós? Se não fosse o rap, o que seria de mim? Se não fosse o rap, se não fosse o rap, o que seria de nós? Se não fosse o rap, o que seria de mim? O que seria de nós? Se não fosse o rap, se não fosse o rap, o que seria de nós? Sem ideologia, sem autoestima, sem voz, sem isso, sem aquilo, sem as notas de 100 que uma pá de nós tem. Fazendo rap, o que é que tem? Já que é um por amor e dois por dinheiro, hein? Amo isso e quero a minha parte também. Também o rap me ensinou a lutar pelo que é nosso. Ser feliz é possível, você pode, eu posso. Posso e tudo podemos naquele que fortalece. Rap é muito mais que música, pra nós é uma prece. Alimento pra alma e pras cabeça vazia. Bom remédio pro tédio, com ritmo e poesia. Quanta gente da gente, no veneno, no ódio. Queria violentamente ter o seu lugar no pódio. Mas o rap tocou e tocou bem no coração. E caminharam cantando e seguindo a nossa canção. O que seria de mim se não fosse o rap? Se não fosse o rap, o que seria de nós? Se não fosse o rap, o que seria de mim? O que seria de nós? Se não fosse o rap, o que seria de mim? Se não fosse o rap, se não fosse o rap, o que seria de nós? Se não fosse o rap, o que seria de mim? O que seria de nós se não fosse o rap, hein? Eu me lembro bem de quando era pivete. O terror dos professor era eu e os moleque batucando nas carteiras enquanto cadeira voava. Rimas de improviso, só mandava pra. Muito bom, bom, xibom, xibom, bom, bom. Nessa cadeia hereditária consegui achar meu dom. Mas confesso, não foi fácil, sem maldade. Foi bem difícil lutar contra a minha vaidade. Queria ter carro, moto e uma mina à altura. Pensava que pra conseguir, já que foi um revólver na cintura. Um 5557 nos otários. Meu sonho era ser patrão e não funcionário. Mas o rap me apontou um caminho diferente e mostrou que a vitória estava bem na minha frente. Afinal, nosso mundo não é o mágico de Oz. Se não fosse o rap, o que seria de nós? O que seria de mim se não fosse o rap? Se não fosse o rap, o que seria de nós? Se não fosse o rap, o que seria de mim? O que seria de nós? Se não fosse o rap, o que seria de mim? Se não fosse o rap, se não fosse o rap, o que seria de nós? Se não fosse o rap, o que seria de mim? O que seria de nós? Se não fosse o rap, hein?